pode acreditar. É nós que tá vagabunda aqui ou lá em qualquer lugar. Sou na norte no ar. Assim que tem que ser. Muito bom, quero ouvir. Vou dizer. Mais ou menos assim. Acharam que eu estava derrotado? Não, não. Quem achou estava errado? Eu voltei, tô aqui. Se liga só, irmão, escuta aí. Ao contrário do que muitos queriam, eu tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou os vazou de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse. Tenebroso sim, como um eclipse. Esse é o pesadelo, tá de volta, João. No puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Por quê? Vejo vários irmãos tomando baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Que aca todo dia, acaba o branco na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Mas um pelotra foi sentenciado. Sua pena, morrer esfaqueado. Cadeia é foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade, inveja. A destruição mora nesse lugar. E mesmo assim não deixei me levar. Jamais soube chegar na humildade, pá. Faço o contrário, caro pode te custar. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, oitavo anjo, tem que ser. Irmãos de atitudes moram comigo. Pode crer que são humanos de estilo. Aê, Giló, doideira até os ossos. Patrão de Sorocaba, vários sócios. Fascinoras, contaminados pelo ódio. Rejeição, abandono, é óbvio. Está em cana, é embaçado, tio. Quem não cai esteve, não, não tá ligado. Uns querem te ajudar, outros te afundar. Vou dizer, jogue o dado em quem confiar. Só porque quem é quem, difícil saber. Só mesmo Deus pra te proteger. Fulano entra lá e pede licença até pro boi. Chega devagar, se vacilar, já foi. Maluquinho primário, olha só, que cruel. Sem tirar o gosto amargo do fel. As grades te fazem chorar. A saudade na direta vem te visitar. É difícil ter, tio, a mente sã. Carandiru, um cristão me ligou pra me dar uma ideia. Disse pra mim que Jesus tá à minha espera. Disse também pra eu mudar de vida. Não me leve a mal, eu não me escondo atrás da Bíblia. Porque sou quem sou e assim eu sigo em frente. Deus está comigo, eu creio nisso grandemente. Nada contra quem é na fé. Mas tem uns cara que se esconde, né? Muitas coisas aprendi. Várias fitas erradas, na prisão eu vi. Injustiças aqui, humilhação ali. Cadáveres sangrando perto de mim. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Descobri que a mente ser assim que tem que ser. Oitavo anjo, vou continuar. Cadeia, mano? Um cômodo do inferno. Seja no outono, primavera ou no inverno. Sem anistia, todo dia é foda. Cadê aí, tio? Nunca mais eu tô fora. Continuar no crime? Não, não tô afim. Não, não quero mais essa vida pra mim. No pássaro voando, enxerguei minha verdade. Compreendi o valor da liberdade. Portanto, na paz, sigo sempre mais. Penetra esta ideia pros irmãos, tanto faz. Escutá-lo ou não, já qual a diferença? Eu também representei, não tive recompensa. Só se conselho fosse bom, não se dava. Luz pra cego? Que piada! Ei, mano, vem nos ouvidos. Não seja você mesmo seu próprio inimigo. Eu termino por aqui, espero que me entenda. Pra que depois não se arrependa. É tudo no seu nome, firmão. Decide aí, escolha seu caminho. O exemplo tá aqui. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Pra cima! Eu quero ouvir. Oitavo anjo, pô!